Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre Black Mirror. Aí, galera, aqui é Vinícius Hidalgo e as tecnologias do Black Mirror são bem loucas. São muito loucas. Ah, é o seguinte, a gente teve o cast aí de Black Mirror, né? Falamos bastante da série e tal, todos os contextos filosóficos, etc. A gente vai acabar falando um pouquinho de filosofia aqui também, mas vamos bater um papo aqui sobre a tecnologia, cara. Aquela tecnologia que a gente vê no Black Mirror, quando que ela vai chegar, como que vai chegar, será que ela é possível, o que que a gente vive hoje, né? Vamos começar aqui pegando o primeiro episódio então, Wild, que é o que a gente tem mais próximo da realidade, né? Isso. Que é o do YouTube lá e etc. O primeiro episódio... Ele é muito louco, porque assim, claro que quem assistiu a série sabe que a tecnologia usada, que permeia a série toda, é muito próxima da gente. Tem umas coisas que você realmente olha assim, é possível, não é uma arma laser, sim, mas é um negócio que implanta no seu cérebro, você, hoje a gente não consegue fazer um negócio desse, tá ligado? Mas a questão do primeiro episódio com as mídias sociais, tá ligado? Twitter, Facebook, não sei o quê, você consegue se ligar bem naquilo, mas ao mesmo tempo é até um pouco assustador, tá ligado? Como as coisas... Elas se propagam, tá ligado? Isso que é muito louco, velho. É bizarro. A gente até falou um pouquinho no cast, mas vale citar aqui novamente, da coisa da exposição, né? Isso. Tipo, mano, a tecnologia do primeiro episódio é a tecnologia que a gente vive hoje. Então, se te assustou olhar lá na tela, puta, em 15 minutos a parada já tá no mundo inteiro, mesmo eles excluindo, tem que te assustar aqui no mundo real. É verdade. Porque é a tecnologia atual da gente, né? Então, tipo, mano, sei lá, a pessoa vazou um nude sem querer, uma coisa assim, já era, velho. Já era, velho, já era. Tá ligado? Eu tenho um blog, que eu posto meus contos de vez em quando, de vez em nunca, que aí, no blog, pra quem já viu, tem as estatísticas, não só em blog, mas em qualquer site que você comande, ou então até mesmo... No seu canal do YouTube, quando você monetiza e tal, tem as estatísticas e tudo mais. E é o seguinte, quando eu publico um conto, se eu for olhar lá nas estatísticas, o primeiro acesso é sempre de alguém lá do leste europeu. Lituânia, Alemanha, Rússia, tá ligado? Tipo, como assim, velho? O negócio eu escrevi em português, onde eu sei que, tipo, quem acessa, quem lê e tal, é bem reduzido, mas aí vai ter um macro muito louco lá não sei aonde, que vai acessar e ele provavelmente vai copiar, tá ligado? Porque, cara, sim, tudo que a gente posta na internet, eu tenho certeza, velho, que é automaticamente copiado por alguma pessoa aleatória, tá ligado? E ele, sim, e por isso, velho, nunca vai sumir, tá ligado? Sim, e tem aquele negócio que a gente falou também, de, tipo, a gente apaga, mas não exclui, né? Que, tipo, o nego apaga ali, mas não exclui. A gente entra no Blogger lá, a gente apaga, mas, tipo, aquela porra tá em algum banco de dados, né, cara? Os caras do TI que estão ouvindo aí devem entender muito mais do que a gente, mas certamente tem como você resgatar. Meu, eu tenho iPhone, meu primo tinha um iPhone lá, ele apagou, fez tipo um backup do bagulho pra resetar o celular, e depois ele lembrou que não tinha salvado algumas paradas, não tinha salvo uns vídeos lá. Ele foi na assistência técnica, mano, ele tinha feito um backup, tipo, ele formatou. O maluco da assistência técnica conseguiu resgatar os vídeos. Eu fiquei tipo assim, caralho, o que a gente tá vivendo, mano? E aí depois você reclama, porque seu HD não tem mais espaço. Também, né? se o negócio formatou e mesmo assim ainda tá lá, meu irmão, que porra é essa? Exato. Magia. Tanto que, tipo, se você pega um computador e você formata ele a primeira vez, nunca mais ele vai ser igual, velho. Você pode formatar ele mil vezes, zerar ele mil vezes, nunca mais vai ser como ele vem de fábrica, né? Vai ser igual. E na série a gente vê muito isso, né? A gente vê essa coisa muito atual, né? Tanto que nego tira lá o vídeo do maluco lá e, putz, na hora já tá em um monte de lugar, né? Primeiro me fala, não, mas exclui. Aí, mas senhor, a gente já excluiu, só que não adianta, tá ligado? E é aquele negócio, velho, hoje em dia, porra, teve... Pronto, um caso bom é daquele vídeo do Nissin Ofale, do Bar Mitzvah. Sim, da baleia. Da baleia. Tipo, aí foi, ele fez, a galera tirou onda e tal, aí excluiu. E aí, tipo, tava lá, mas alguém já baixou. Alguém não. Algumas, várias pessoas já baixaram. E sempre que excluía, alguém ia lá, opa, excluíram? Peraí que eu boto de novo. Aí coloca. Tá ligado? Não tem jeito, esse cara burla. Tipo, o YouTube, pra quem não sabe, nesse primeiro episódio é muito citado. bloqueado o YouTube e tal. É. O YouTube, pra quem não sabe, ele tem algumas ferramentas de segurança que são muito interessantes, né? Uma delas é relacionada ao áudio. Ele tem um padrão de áudio que ele reconhece automaticamente, um robozinho, né? Então, tipo, sei lá, se tem uma música que tem um direito autoral e você coloca ela no seu vídeo, através desse padrão das ondas sonoras e tal, ele consegue identificar a música, não importa o tanto de barulho que tenha no vídeo. Ele consegue identificar essa música e vai lá e te dá um block, te dá um strike, pede pra tirar o vídeo. E ele tem um pouco disso também com as imagens, né? Tem aí, essa parada das imagens tá mais em processo, mas ele tem também. Só que, mano, esse bagulho da música, nego faz uma música, Wilde, e aí acelera era um décimo, tá ligado? A velocidade. E aí ela já fica diferente do padrão que eles têm lá no YouTube. Ou então o nego vai e deixa ela um pouco mais lenta, um décimo. Tipo, um décimo, não dá nem você perceber ouvindo. Uhum. Só que já tira do padrão de segurança deles, né? E com vídeo também. Mas mesmo assim, nego burla, porque esse vídeo lá do primeiro episódio, nego bota sem som, nego põe um tom diferente, tá ligado? Nego corta as laterais, né? Você vê muito isso no vídeo no YouTube, né? É verdade. Você quer ver uma série que passa aí na HBO, ou você quer ver algum vídeo do National Geographic lá, os caras colocam no YouTube, só que os caras cortam as bordas, assim, pra tirar o padrão de vídeo, né? Então fica aquela imagem gigante na sua cara, você perde um pedaço, mas o bagulho fica lá, e o YouTube não vai saber como é que tá ali, né? Tô ligado. É foda, por isso que nego tira lá na série, e ele fala, mano, tirou, mas já fizeram download, né? Não tem nem como, já tiraram. Bom, a primeira episódio é muito recente aqui da gente, né? Então a gente traz uns perigos muito mais emergentes aqui, que a gente tá até vivendo agora. O segundo episódio é muito futurista, então vamos falar dele depois. Vamos trazer agora o terceiro episódio, Wilde, que é o do grão. Isso. E aquela tecnologia aí, hein? Cara, é aquele negócio da bênção e da maldição, velho. Irmão, uma parada, esse negócio desse grão, ia ser foda, velho. Porra, quem não queria gravar os momentos das coisas e você ver, até mesmo, porra, isso ia ajudar na questão de estudo. Cara, isso ia ajudar não, velho. Isso ia modificar completamente a instituição de estudo, velho. De ensino, velho. Porque, porra, você pode, velho, rever aquilo ali na hora, tá ligado? Imagina, você tá lá, você tá precisando, eu que sou engenheiro, eu tô precisando resolver um problema de engenharia, e aí eu volto na porra daquele controlezinho, os fundamentos lá, sei lá, termodinâmica, e é isso, aí você na hora faz a fórmula, vê não sei o que, e resolveu o problema, tá ligado? Do que você ter que ficar quebrando a cabeça um tempão, e ligar pra um lado, pro outro, não sei o que. Sim, cara, isso é muito bizarro. Ia ser louco, velho. Sim. E ó, para pra pensar, Wilde, a gente teve aí agora, esse ano, a Samsung registrando aquela lente smart, né? Isso. É a lente de contato que tem uma câmera que você olha e tem todos aqueles bagulho em volta, parece pra caralho esse do grão do bagulho. Pois é, velho. É. E ela tira foto através do padrão de piscada, né? Você faz um padrão lá, tal, não sei o que, ela tira foto. E eles já anunciaram, eles falaram, o próximo passo vai ser você conseguir ver essas fotos que você tirou ali na sua lente, no seu olho. Isso é foda, velho. Isso é foda. Tipo, aí é o lado da bênção e tal, mas o lado da maldição é justamente, velho, a parada lá do... que mostra no Black Mirror, velho. Que, porra, o cara despirocou foda, mas, tipo, a mulher fez merda, ele fez merda, outro cara também fez merda, e meu irmão, ele tinha que ficar convivendo com aquela porra, tanto que ele desistiu e tirou, velho. É. Cortou lá e, clique, não quero essa porra não, tá me fudendo isso aqui. Sim, e esse bagulho também, um pouquinho da privacidade alheia, né, cara? É. Hoje em dia a gente tem celular, só que, pô, você não vai pegar, tá conversando com uma pessoa, pegar um celular pra tirar uma foto da cara dela, vai se ligar. Isso. Com essa porra dessa lente aí da Samsung, né, ou futuramente com o grão, você tira foto da pessoa, a pessoa nem sabe, mano. Uhum. Você vê, sabe, qualquer um na rua, você tira foto, a pessoa nem viu que você fez isso. Vai na casa de alguém, né? Pois é, e tipo, sei lá, com a lente, essa lente, se um dia chegar e tal, o cara até pode olhar assim, esse cara tá piscando diferente, será que ele tá usando aquela porra daquela lente, tá ligado? Mas com o grão não, velho, você tá olhando. Você não precisou mudar em nada a sua vida. Quer dizer, só o grão, né? Você não precisou mudar em nada a sua rotina, no caso. Mas tá tudo sendo filmado, tá tudo sendo gravado. É, aquele bagulho que você falou também da arma laser, né? É. Tipo, não é uma arma laser, não é um sabre de luz. Pois é. É um chip, que é uma tecnologia que a gente tem muito presente, ali acoplado numa região do cérebro que a gente tá hoje com o cérebro mapeado pra caralho, né? Não é, não é mais aquele grande mistério que era no passado. Então você fica, putz, não é tão distante assim. Você tem a porra da lente hoje em dia que tira foto, ali o cara tem a lente, só que ela é embutida dentro do olho dele, né? A porra do negócio tá dentro do olho e tal. E eu acho que o grande como é o nome? O grande avanço que a ciência com a tecnologia pode fazer é justamente essa mescla Agora, essa mescla, assim, que eu vou botar esse nome, essa mescla futurista entre máquina, entre eletrônico e a mente, tá ligado? Sim. Porque tipo, a gente, eu não sei se até se tem alguma coisa, não me vem na cabeça agora, mas que, tipo, não é com a sincronia que tem com o grão, ou até em outros filmes, pronto, o Homem de Ferro mesmo, tá ligado? A inteligência artificial que ele tem é uma sincronia foda, velho. É como se ele estivesse conversando com outra pessoa que tá controlando as outras coisas, tá ligado? Sim. E a gente não existe um Jarvis hoje em dia, tá ligado? não existe 1% do Jarvis hoje em dia, tá ligado? Sim. E, tipo, porque a tecnologia do Black Mirror, Wilde, ela faz muito essa brincadeira também do quê? Do homem com a máquina, do homem com o tecnológico, né? Tanto que elas estão muito ligadas. Porra, a tecnologia do primeiro é nada mais nada menos do que o YouTube filmando o cara lá. Então, tá totalmente ligado. Essa do que a gente tá falando agora é a porra do grão ligado à pessoa, né? Tipo, do que adianta o grão sem a pessoa? Nada. É. Do que adianta o YouTube sem o vídeo do fulano? Nada. E o segundo, né, é o da bicicleta. A tecnologia fugir, gerar energia na bicicleta, mas e aí, sem as pessoas? Então a tecnologia do Black Mirror, ela vem muito com a pessoa, né? Às vezes você tem um bagulho foda na sua casa. Putz, eu tenho na minha casa um micro-ondas foda pra caralho, que ele faz isso, não sei o que e tal. Mas e sem a pessoa? O que ele faz? Nada, né? Pois é. Ele fica lá parado, né, cara? Black Mirror traz isso até o limite, assim, né? Sem a pessoa não é nada, né, cara? É, não, e tipo, só pra você ver essa questão de ir no limite, eu tava pensando agora. É, porque o grão ele grava e tal, mas como é que você grava? Você precisa de uma câmera, tá ligado? Uhum. Só que tipo, a ligação entre o grão e o cérebro é tão grande que, tipo, a câmera é o seu olho, ou seja, a resolução, meu irmão, a resolução que ela tá captando ali é a resolução real, tá ligado? Meu irmão, tem até zoom essa porra. Cara, imagina o quão foda é a qualidade de você ter tirar foto com a sua própria visão, tá ligado? Ou seja, sim, nunca vai ficar estranho pra você um vídeo seu, tá ligado? E sem falar que é uma coisa... É como se fosse uma parte sua, tá ligado? Aquele negócio, sim, gravado é uma parte sua. É, tanto que... O que deixa mais louco esse pensamento ainda. Sim, tanto que, tipo, na série, eles têm esse bagulho das memórias, que, tipo, ninguém mostra a memória pro outro que não quer, né? Porque é um bagulho muito pessoal, assim. O nego mostra o que é a festa, a brincadeira, não sei o que, né? Mas quando ele quer ver um bagulho lá, o nego não mostra. Ele fala pra mim na mesma aquela hora lá, pô, mostra pra mim então o que você falou pro cara que você tinha ficado com ele uma semana. Ela não quer mostrar. Aí ele mostra a dele porque ela contou pra ele, né? Mas tipo, se ele não tivesse lá na hora, ele jamais saberia, né? Que é totalmente pessoal. Não tem como outra pessoa acessar. Igual o celular, né? Você tira foto aí, suas lembranças. Se eu pegar seu celular e pôr a senha lá, eu consigo ver, né? Uhum. O grão não, tá na mente do cara, né, mano? Só se o cara roubar, igual fizeram com a menina lá, né? Com a menina lá, pois é. Muito louco. Esse tipo de tecnologia, a gente para pensar, trazendo, né, para a nossa vida, como é o objetivo aqui desse Mais CC, seria maneiro também para segurança, né? Segurança da gente aumentar muito, né? Lá no Black Mirror eles não falam muito disso, mas, tipo, para pensar, toda essa parte de segurança, de você estar andando na rua, você olhar uma coisa, você ver outra, sabe? Esse bagulho de documento mesmo, o nego ia tocar o foda-se. Lá eles fazem um pouco isso com o passaporte, né? O cara não tem passaporte, ele fala, dá uma revisão da sua última semana, aí o cara... Põe lá, ele pode isso, sabe? Ia ser bem maneiro essa coisa de segurança, né? Você vê um maluco na rua, se o cara tiver procurado alguma coisa assim, você vai lá, faz uma revisão, os caras veem, ó, esse cara aqui é procurado, você viu ele aonde e tal, já vê lá onde foi, e os caras conseguem até capturar o maluco. É maneiro, né, cara? É meio doido, mas é maneiro. Tipo, segurança e paranoia, velho. Cara, eu imagino o pessoal ficando desconfiado. Eu acho que o foda seria isso, velho. Todo mundo ia ficar desconfiado de todo mundo. Sim. Tá ligado? Pô, esse cara tá me gravando, não sei o quê. Ou então, por exemplo, até a galera não ia poder ver nada confidencial sem ter que depois, cara, tem que apagar essa porra aí, o cara vai. Tem que ir lá e apagar aquela coisa. Mas eu acho, Wilde, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que acaba acostumando, cara. A gente, não, realmente. É muito de costume, né? O costume vai além disso, velho. O cara não precisa... Depois não vai nem precisar falar, o cara vê o arquivo confidencial e já vai apagando. Beleza. E outro, tipo, cara, quando saiu esse bagulho de celular, todo mundo com celular, aí nego veio com um papo assim, né? Putz, todo mundo vai filmar o que quer, vai tirar foto do que quer, e a privacidade. Cara, passou um mês, nego tava, tipo, foda-se, tá ligado? Acostumou, né, meu? A gente hoje em dia nem liga mais pra isso, né? Você pode estar andando na rua aí, alguém tá te filmando e você nem sabe. E só pra fechar aqui, e esse grão ainda tem, ele grava a imagem, tá ligado? Uhum. Só que, tipo, ainda tem a evolução dele, que é o que tem no especial de Natal, que eu não vou me aprofundar, porque isso aí já é pra outro programa, que ele grava a sua consciência. E aí, meu irmão, limites tão subindo e caralho, velho, não existe mais limite aqui, fudeu. Sim. Não, e o louco, você falou agora, não tinha parado de pensar. O grão, ele grava o som também. Pois é. Ele grava pois o som. É, porra, é verdade. Ele deve estar ligado também no ouvido. É, velho. É, porque ele grava. Ele só não grava quando tá muito longe, tipo aquela hora que a mina tá conversando com o cara e ele tá muito longe, ele não consegue ouvir. Aí ele bota aquela mulherzinha do Google lá pra ficar falando, né? Oi, você tá muito interessante essa noite, não sei o quê. E aí, a leitura labial também já tá no futuro, foda, em breve. Já tá foda, né? A menininha do Google tá lá até o futuro. Bom, vamos falar aqui do segundo episódio, então, né? Aquela tecnologia que é muito louca, né? Vamos, tipo, abstrair um pouco dessa coisa que se é possível ou não, porque não vamos cuspir pra cima que cai na testa. Mas essa parada da geração de energia pelo ser humano, cara, ela vai contra aquela coisa da ética, né? Mas ela vai totalmente a favor do planeta, né? Principalmente naquele conceito de você pedalar uma porra de uma bicicleta. Pois é. O que eu acho mais louco nesse episódio, que isso é um negócio foda de ficção científica true, tá ligado? De que a gente não sabe o que aconteceu no mundo. Pode ter sido guerra nuclear. Ou então pode ter havido a revolta dos bichos e a gente teve que ficar confinado num lugar só. A revolta dos bichos foi foda. Ah, qualquer coisa. Pode... A revolta dos cachorros. Pode ter rolado qualquer coisa, velho. Mas aí, tipo, a gente não sabe. Uhum. E aí, por esse motivo aleatório, a galera tem que ir lá todo dia, tem que pedalar pra gerar energia, tá ligado? E se aí, tipo, você é obrigado? Não. Mas se você não faz... Você não pode comer, não pode tomar banho, não pode escovar os dentes, não vai fazer porra nenhuma, você tem que pedalar, tá ligado? É o trabalho, é o trabalho que é a famosa alusão de que, tipo, a gente tá aqui, a gente tem gente que não tá vivendo, só tá sobrevivendo, tá ligado? Sim, tem que trabalhar, tem que fazer mesmo, porque senão não vai ter dinheiro pra amanhã tá de boa, tá ligado? É tipo, o ser humano, cara, ele já passou por muitas fases onde ele, tipo assim, ele aprende a nadar quando a água tá batendo no queixo. Sim. Então ali a gente pode pôr vários contextos e tal, isso aí que você falou é bem legal, de tipo, mano, às vezes pode o mundo tá tão na merda que o nego falou, mano, ou a gente passa a viver dessa maneira, pedalando, usando as mesmas roupas, dormindo num quartinho assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... Ou nós seremos extintos, tá ligado? E, tipo, porque você vê o mundo tá bonitinho, né? No final, lá, a hora que ele tá lá na cobertura lá, né? Ele olha assim, você vê lá as árvores, os pássaros, tá bonito, tá maneiro. Só que aí você fica pensando, putz, inclusive quando eu vi, depois eu fiquei pensando, cara, sabe o que seria louco? Se naquela hora que ele olha, mostra aquela puta janela, né? Bem grandona, uh-huh, assim. Lá no cantinho direito, embaixo, assim, Wilde, num quadradinho, ela desce um... Tss, sabe? Pô, quando a TV sai do caralho, hein, velho? Tipo assim, isso aqui não é real. É. Isso também não é real, tá ligado? Caralho, velho. Isso é foda, cara. Não, tipo, esse episódio, meu irmão, esse episódio em si, você pega esse episódio como base e você pode fazer livro, filme, pode fazer novela, a porra toda, meu irmão. Porque ele acaba ficando muito maior do que ele já é, tá ligado? Isso é muito louco, velho. É muito bom. Isso é uma surpresa foda, esse episódio. Isso que é louco, né? Pra gente que escreve, então a gente vê, a gente fica maluco, né, cara? Com algumas coisas, assim, que eu vejo na vida, eu fico, mano do céu, que porra é essa? Como é que eu não, sabe, não pensei nisso? Não, cara, porque, tipo, no começo, quando começou o episódio, eu pensei, eu acho que isso aí é tipo, é uma galera escolhida pra ser treinada, tá ligado? Sei lá, vocês estão aqui, aí vocês vão ser escolhidos, tipo, antes mesmo de aparecer o ticket dourado, esse negócio. Mas a galera fica aqui treinando e tal, mas vai ser escolhida depois pra, tipo, ter um treinamento superior, tá ligado? Alguma coisa assim. Sim. Aí, beleza, vai passando e tal, e você vai meio que entendendo o que é que tá acontecendo, tá ligado? Tem aquelas propagandas, tem aqueles programas de TV, e aí, pá, daqui a pouco, ticket dourado, aí você, saquei, tá ligado? Que é aquela, a famosa teoria da Mega Sena, tá ligado? Onde, tipo, o governo, coisa, dá aquele prêmio, aquela salvação foda, pra galera ficar motivada a continuar, tá ligado? Não, porque eu vou estar aqui, eu vou comprar minha Mega Sena e, porra, hoje não deu. mas no próximo mês vai dar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar pra me manter, pra eu não morrer. E no próximo mês eu vou ter que juntar aquele dinheirinho. Vai, me dá mais uma cartela. Porra, não deu. Vamos continuar. É o entretenimento, né, mano? O entretenimento vira uma coisa muito louca, assim. Isso. Sim. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa pra fechar, Wilde? Não, tô tranquilaço. Foi básico. Foi muito do caralho essa conversa. A gente espera agora, então, aí o próximo ACC, né, da segunda temporada aí, pra gente falar das tecnologias da segunda, que aí eu quero ver trazer Nego dos Mortos aí. Sim! Ah, caralho, velho! Tipo, pronto, agora tem um negócio pra fechar. Que, cara, essa primeira temporada, ela é muito boa pra o cara, o diretor da série, ele fez, não... Vamos colocar esse negocinho aqui pra pessoa entender o que é Black Mirror, tá ligado? Aí o primeiro episódio ele coloca, tipo, bem atual e tal. Aí o segundo episódio ele bota uma distopia, beleza. Mas, tipo, tudo ali dentro tá bem comum, tá ligado? Com o que a gente vive, com o que a gente sabe. O negócio é a distopia. Mas aí, beleza. Mundo paralelo, mundos diferentes, a gente também tá ok com isso. Só que aí ele vem no terceiro episódio com aquele grão, tá ligado? Que aí o pulo da ciência já foi lá pra longe, tá ligado? E na segunda temporada, esse pulo já é bem maior, tá ligado? Entendi. É massa, ele vai preparando vocês. Eu gostei muito disso, velho. É louco. E outra, vou te falar, hein? Até falando aqui brevemente da segunda, só pra fechar... Aquela parada de você conseguir falar com uma inteligência que imita outra pessoa não tá tão longe assim não, hein? Opa! Esse cara, velho! Ah, não! Mas chega, segundo! Chega!